Mas assisti vocês pisotearem esta grande barriga. Assisti vocês matarem uns aos outros por raça e ambição, travando guerra sobre pó e entulho em meio a tanta escuridão. Jornadas são duras, mas isso ou não honra o mérito. Se quer facilidade na vida, não acha crédito. Mostre suas qualidades, simplicidade no olhar. Nunca baixe a cabeça, não desista de lutar. Corações e pedras, só com a mão vamos quebrar. Sem sacrifício não há glórias, não há como prosperar. Identifique-se, mas fixe sua maneira de pensar. Se quer tranquilidade, respeito de pisar. Cada terra que eu piso, experiências que eu confisco. Só basta estar vivo pra andar correndo risco. É como um disco. Assim o mundo vai girando, eu vou apagando o fictício. Realidade eu dou valor, vou que vou. Trabalhando de segunda a domingo. Dificuldades são várias, mas sempre tem que estar sorrindo. Transparência. O mundo pode estar em decadência, mas a força dos punhos tem sempre a sobrevivência. Essa cabeça não pensa, o corpo é um toco vazio. Só pensar em mudar de lado no relento, no frio. Aí já é. Sua maneira de pensar. Se quer tranquilidade, respeito onde pisar. Cada terra que eu piso, experiência que eu confisco. Só basta estar vivo pra andar correndo risco. Identifique-se, mas fixe sua maneira de pensar. Se quer tranquilidade, respeito onde pisar. Cada terra que eu piso, experiência que eu confisco. Só basta estar vivo pra andar correndo risco. Mantendo equilíbrio na corda bamba da vida. No meio do labirinto, à procura da saída. Sem medo de enfrentar os medos que das trevas surgem, nos tornando prisioneiros e que às vezes até nos confundem. Trilhando caminhos, passando por obstáculos, pedras, arames, espinhos. Sobreviver nunca foi fácil, esse mundo não é para os fracos, e nunca foi. Passa das tripas coração, porque a vida aqui não dá boi. Sempre foi assim, nunca foi diferente. Se quer colher bons frutos, então plante boas sementes. Viva livremente, como um pássaro bate suas asas, seguindo livremente rumo à sua morada. Nessa longa estrada da vida é assim. Se conseguiu alguma coisa é porque foi até o fim. Assim, e segue essa jornada. Quem tá no ringue pra lutar, recusa o lance da toalha. Maneira de pensar, se quer tranquilidade, respeito onde pisar. Cada terra que eu piso, experiência que eu confisco. Só basta estar vivo pra andar correndo risco. Identifique-se, mas fixe sua maneira de pensar.